Renato Teixeira, de Geraldo Roca, Garoto. Johnny Ray, Cry. Simone, de Ronaldo Bastos, em Flor. YD 900, grande ABC FM estéreo, 99,3 MHz, rádio diário do grande ABC, fone 440-5544, caixa postal 2, Santo André, São Paulo.